give you a winter prediction. It's going to be cold, it's going to be gray, and it's going to last you. Eu tô escrevendo cartas pras pessoas falecidas que não mereceram nada além de tudo nessa vida. Tiraram tudo de mim, o que eu faço é calculado. Não quero sujar minha mão, é complicado. Passo tempo nesse ato, meu braço já tá doendo. Pra que tanto peso se eu já tô emagrecendo? Várias noites sem dormir, pensando naquele dia. Esses manos vão sofrer a cada ferida. Eu olho por olho, tu sabe, eu nunca falho. Justiça que cospe fogo na cara desses otários. Queima a roupa 5 vezes pra não ter outro caminho. Seu destino é fogo eterno no inferno, meu amigo. E eu vejo sangue, eu vejo morte, eu vejo gangue, eu vejo corte. Eu ouço grito, eu ouço choro, eu ouço tudo e ouço nada. Balaclava, faca e foice, uma hora de terror. Vamos ver quem é você quando você for sentir dor. Não adianta pedir pra Deus, ele não vai te escutar. A gente tá muito longe pra alguém te escutar. E quem vive na sua visão, uma hora vai se cegar. Usando uma faca cega, aonde que eu vou parar? Puxa, estica, torce, puxa, dente, dedo, boca, unha, pele, pele, carne, osso, faca, foice no pescoço. A sua pior escolha é ter me chamado de amigo. Agora você tá aqui num filme do Tarantino. Muito sangue, quase que eu tô vomitando. Muito grito, porém vou continuando. Dá tchau pro sua filha, o papai vai morar no céu. Hoje o cheiro é de morte, mas amanhã será de mel. Prometo ser devagar, eu prometo ser devagar. A faca entra onde o dente não conseguiu varar.